Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de debate à sexta-feira, como é de hábito. Hoje convidamos um dos preletores residentes. Estou a falar do senhor João Domingos, ele que é gestor do setor de governação na DEDAB. E trazemos como tema a apresentação do relatório final do Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil. É de recordar que no ano passado, no dia 15 de julho de 2016, tivemos uma apresentação semelhante, mas apenas falamos do resultado preliminar deste mesmo relatório. E hoje trouxe-nos o resultado final. Vamos ver até que ponto houve mudanças, se houve ou não houve. Então, o colega está aqui que é para nos esclarecer. Ao longo da sua apresentação, vai olhar nos indicadores que foram analisados, assim como o ambiente legal, a capacidade organizacional, a viabilidade financeira, a advocacia, provisão de serviços, infraestruturas e a imagem pública das organizações da sociedade civil. Sem mais demora, o chão é todo do colega e tenha a bondade. Obrigado, capitão. Só não entendi aquela parte de já ter sido feito alguma coisa assim no ano passado. O ano passado nós, no dia 15, olhamos para os dados preliminares, partilhou connosco. Então, foi 2014 ou 2016, no mês de julho, dia 15. Não, estou a dizer, os dados que apresentamos foi de 2014. Não, de 2015. Não, 14. 15. Depois podemos ver. 2014. Foi de 2014. Agora vamos apresentar de 2015. Desculpa, melhor que eu. Este ano está-se a fazer 2016, que vai ser apresentado no Não, é só em termos de data para não. Ok, desculpa, melhor que eu, então, colega, puder esclarecer. Muito obrigado, capitão, por essas palavras e também agradeço a todos os colegas que estão aqui no dia de hoje. Para esta, que na verdade eu acho mais uma reflexão do que somente apresentar o relatório. Eu já partilhei esse relatório com alguns dos colegas que estão nessa sala. É uma pena que o relatório esteja em inglês. Uma pena para quem não consegue ler, né, em inglês, porque também a maior parte dos países que estão descritos aqui no relatório, se não mesmo quase todos, são de língua ou inglesa ou francesa. Portanto, nós somos praticamente um dos poucos países de língua oficial portuguesa, né? Daí essa dificuldade. Nós temos que ter agora esse trabalho para poder traduzir uma parte, pelo menos, significativa do relatório de Angola, para termos uma partilha mais abrangente com as organizações da sociedade civil aqui a nível local. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença e por essa oportunidade. Bom, este relatório é referente ao ano de 2015, como essa é a nossa terceira edição para apoiar a produção e facilitação desse relatório. Não é? Já tivemos de 2013 e 2014, estou a falar nós de DW, não é? Porque em anos anteriores, em 2009, 10, 11, os outros anos já foram outras organizações. Nós fomos convidados, não é? Para começar lá em 2013. Então, esse é um exercício que se chama de Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil. Na verdade, é olhar para um determinado país na base de alguns critérios que são estabelecidos pela instituição financiadora também, e a outra instituição que está a gerir os fundos da USAID, que é a MSCI. Na verdade, o principal financiador é a USAID. E olhar para um dado país e olhar os grandes desafios que se colocam na sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Eu depois vou mostrar a metodologia que é utilizada para se chegar à atribuição da determinada pontuação, que vai ser a pontuação de um dado país. Claro que na base de dimensões e também indicadores que são previamente estabelecidos para cada dimensão. Portanto, vou primeiro tentar fazer um rescaldo. Não, pode dar, não ir aí. Pode dar. vou começar a fazer um pequeno rescaldo assim sobre a situação geral na África subsaariana, de acordo com aquilo que foi o relatório. Este relatório envolveu cerca de 30 países da África subsaariana, não é? E por isso tem coisas muito comuns, tem coisas muito similares entre umas e outras realidades. De forma geral, se constata que, por exemplo, um desafio muito grande que se coloca a todos esses países tem sido mapear, digamos assim, as organizações, são muito inconstantes, as organizações da sociedade civil que existem num dado país. E o registro também delas tem sido difícil. Saber, por exemplo, quantas organizações existem no dado país, ela nem sempre é muito constante, está sempre com alguma inconstância, mas também é fato que algumas delas estão a trabalhar, mas não têm nenhuma documentação legal que atesta que essa organização, do ponto de vista legal, ela existe. Mas ela, na prática, existe. E temos muitas organizações aqui também nesta situação. E até muitas delas, o trabalho são reconhecidas pelo próprio Estado, pelo governo, mas se coloca esse problema de não ter um registro. E umas até acabam por depois desaparecer, porque, como deves saber, né, alguns doadores, por exemplo, exigem que uma organização, para ter fundos, tem que ter registro. Se não tem, essa organização não tem como conseguir um fundo. E se não consegue fundo, é óbvio que as organizações não se mantêm, né? Elas acabam por desaparecer aos poucos. Portanto, esse é um dado geral, mas há outros, como a questão, por exemplo, de que, comparativamente ao 2014, alguns países desenvolveram um bocado no score, na pontuação que tiveram para este ano, e outros declinaram bastante. Casos, por exemplo, como o Zimbábue. O Zimbábue, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, teve um avanço. Exatamente porque conseguiu manter a sustentabilidade, porque as organizações desenvolvem atividades e dessas atividades eles têm incomes, rendimentos. Okay? Que não é tanto assim o nosso caso aqui, da nossa realidade. Inclusive, há países que têm legislações próprias que permitem às organizações, não é, desenvolverem determinadas ações e, tipo, venderem os serviços que elas desenvolvem. Então, o Zimbábue conseguiu, as organizações conseguiram manter essa sustentabilidade financeira por esta via. Okay? Agora, países, olhando assim para o que foi o 2014, em termos de países que participaram, houve um acréscimo de alguns países que em 2014 não estiveram. É o caso, por exemplo, do Benin, do Burkina Faso, que entraram agora, a própria Namíbia também entrou agora, a Côte d'Ivoire, o Madagascar. São basicamente uns 6 países que não estiveram no exercício de 2014. Quem tem o relatório de 2014, eu ainda peguei, consegue ver que até o volume do relatório é diferente, porque houve países que acrescentaram, né? Apareceram agora. A própria Nigéria, o Sudão do Sul. Infelizmente, o Sudão do Sul, não houve descrição no relatório, não houve assim essa descrição, porque sabem que a situação do conflito deste país, e não foi possível fazer o registro das informações para o Sudão do Sul. Então houve essa situação. Também um ponto de vista assim macro do que foi o cenário nos países da África subsaariana no período desse relatório. Uma outra situação foi a questão do problema do ébola, né? Todos nós tivemos conhecimento do que aconteceu, e em muitos países, como o caso da Guiné e tantos outros em que essa situação foi mais agravante, houve um grande trabalho das organizações da sociedade civil. Para terem uma ideia, de acordo ao Banco Mundial, houve um investimento de cerca de 1,62 bilhões de dólares para acudir essa situação do ébola, e as organizações da sociedade civil desempenharam um papel muito importante numa colaboração com o governo. Portanto, eu estou a tentar mostrar isso porque isso vai ser muito importante para ver porque que determinados países, algumas dimensões tiveram melhor do que outras. Deveu-se também a uma certa intervenção devido a alguma circunstância no país que fez com que, se calhar, esse país tivesse uma pontuação mais alta do que o outro. Nós vamos depois analisar isto. Portanto, também houve em muitos países, como sabeis, né, eleições, quer a nível local, como a nível regional e nacional. Não é? Houve eleições, por exemplo, no Burkina Faso, na Etiópia, na Guiné, Madagascar, Namíbia, a Nigéria, a Tanzânia. Esses países houve processos eleitorais e, claro, em muitos desses países a sociedade civil também teve intervenção. Mas, infelizmente, também em alguns países houve retrocesso porque organizações foram impedidas até mesmo de participar, quer nos processos de educação cívica, como nos processos de monitoria do processo eleitoral. Então, por um lado houve eleições, mas por outro lado houve essa restrição também das organizações monitorarem o processo. Portanto, também um outro elemento importante que se pode partilhar, essa informação que eu dei-vos, por exemplo, da restrição de organizações no processo eleitoral, tem a ver com um país que conhecemos bem, que é a Etiópia. Na Etiópia houve eleições e o partido que venceu, venceu quase a 100%, não é? As eleições, e as organizações simplesmente não foram impedidas de quer participar do processo de educação cívica como de monitorar as eleições. Portanto, isso também foi um aspecto importante. Houve também algumas reformas constitucionais em alguns países. A título de informação, também países como a Libéria, não é? Que fez uma revisão constitucional, né? É claro que também as organizações foram tendo algum papel importante nesse processo. Também houve mudanças políticas e sociais em muitos países que estão neste relatório. Estou a falar mudanças do ponto de vista de melhorar a qualidade dos serviços básicos ao cidadão, melhorar a questão da mortalidade infantil. Não é? Países como Botsuana, por exemplo, tiveram muito trabalho para melhorar a mortalidade infantil. Países como a Nigéria, apesar dos ataques que se têm constatado de grupos do Boko Haram, né? Mas a Côte d'Ivoire e a Nigéria, no entanto, mas é mais a Côte d'Ivoire. O seu GDP, produto interno. GDP é produto interno bruto. Produto interno bruto, não é? O seu produto bruto, interno bruto, ficou aí a rondar entre 8.3. Fizeram muito trabalho nesse sentido e então essas diferenças em alguns países também permitiu o índice melhorar de alguma forma ou piorar, dependendo desse contexto, quer econômico, social, político, ambiental. Tudo isso são fatores que, de forma direta ou indireta, afetaram também o processo. Okay? Mas um outro elemento que afetou o processo de forma geral foi efetivamente algo que já tem estado a se arrastar de 2008. Todos sabemos das crises financeiras, né? E um país que muito sofreu muito com isso por causa da dependência do petróleo foi Angola e a Nigéria. Esses dois países tiveram muita influência, daí que quando vermos aí na parte da sustentabilidade financeira, vocês vão poder perceber em alguns desses países como é que isso teve também alguma influência. Acho que outras questões mais gerais foram alguns países também, infelizmente, foram alvo, né, de ataques terroristas, como é o caso de 128 estudantes que foram mortos numa universidade no Quênia, né? No Quênia, então também foi algo que se trouxe como informação contextual, né? neste relatório. E de forma geral, em termos de avanços na sustentabilidade, nas diferentes categorias de avançado ou impedido ou em desenvolvimento, praticamente seis países tiveram mais ou menos avanço. Melhoraram significativamente comparado com anos anteriores. E dois países tiveram mais ou menos avançado também, e quatro deles declinaram, piorou a situação, ou melhorou ou piorou. Portanto, de uma forma muito geral, do que é a situação na África subsaariana, desses países que estão aqui, em termos contextuais, é isso que se pode dizer. Agora, entrando para o exercício propriamente dito, do que aconteceu aqui em Angola, o exercício impõe que se tenha um grupo de painelistas que vão discutir a metodologia e atribuir ponto. Esse grupo tem determinados critérios que são estabelecidos para a eleição ou, digamos assim, indicação dessas pessoas. Pode passar, capitão. Para o caso de Angola, nós tivemos organizações como a Mosaico, a ADRA. O PANI, no entanto, o PANI participou mais do exercício de 2014. Eu ali substituiria o Fórum das Mulheres Jornalistas, que teve conosco, a JPD, a PDCH, a DW, a USAID, a UISUP, a Rede do Gênero, tivemos uma advogada também, o Fórum do Quilamba Kiaj, num total de 10 painelistas, não é? Podem ver aqui alguns critérios que foram utilizados para escolher essas organizações. Normalmente tem que ser ONGs, centro de pesquisa, comunidades locais, organizações baseadas na fé, cooperativas. Quer dizer que as organizações têm que representar mais ou menos esses grupos, essa categoria de grupos, não é? Tem que representar cooperativas, doadores internacionais, não é? Daí que se convida normalmente alguns doadores. E a USAID aqui localmente participa, mas ele não pode atribuir pontuação, só observador. Pode dar opinião, mas não pode dar pontuação, porque pode influenciar o processo. Até o USAID? Não percebo. Não, eu disse a USAID. USAID, desculpa lá. Sim, que é praticamente está apoiado. Aqui a nível do país, a USAID que está representada vai acompanhar o processo, mas ela não pode ter direito a atribuir pontuação. Bom, a DW também, que é um facilitador, não é? Só facilita o processo, mas não tem direito a pontuação. Ok. Então, os painelistas têm, digamos, um documento que é entregue a eles, e devem atribuir na base das dimensões, que são sete dimensões. As dimensões são elas, a dimensão do ambiente legal. Eles têm que olhar para o ambiente legal, e dentro do ambiente legal existem vários indicadores para atribuição do ponto, de pontuação. Você olha para o indicador ambiente legal e ele te diz, por exemplo, qual é a facilidade que existe no país de legalizar as organizações. Naquele ano, não é olhar para os outros anos que aconteceram, é naquele ano, qual foi a dificuldade que algumas organizações tiveram em legalizar e quem teve. E o interessante do exercício é que cada afirmação que cada painelista faz tem que mostrar evidência de onde é que você tirou essa informação. É de um relatório, alguma organização especificamente que falou sobre isso, porque depois temos que provar no relatório onde é que, com exemplos, que, por exemplo, a organização X tentou fazer o registro, foi impedido por causa disto e daquilo. E isto entra no relatório. Então, ela analisa o ambiente legal, analisa a capacidade organizacional das organizações, analisa a viabilidade financeira, analisa a advocacia que foi feito pelas organizações naquele período, analisa a provisão de serviços, infraestrutura das organizações, não é? E analisa a imagem pública. Como é que o governo, por exemplo, olhou para as organizações da sociedade civil. Houve alguma colaboração, fizeram trabalhos em conjuntos, o governo deu algum financiamento para alguma organização para desenvolver alguma atividade. Okay? Na base disto, cada um atribui uma pontuação de 1, que é o mais alto, não é? Mais desenvolvido, digamos assim, até 7. O 7 é o mais desafiante, é o... já começa a entrar no constrangimento, não é? Mas, como é que é feito isto? O painelista pode levar essa documentação em casa e atribuir o ponto. Quando chega no exercício com os demais painelistas, ele pode mudar de opinião na base de um argumento que o outro apresentar, que ele vê que lhe convence mais do que, a pontuação que ele atribuiu. Porque depois de cada um dar a pontuação, tem que haver um consenso geral para ter uma única pontuação naquela dimensão. Okay? Mas é preciso chegar num consenso, que não, todos concordamos que então que para essa dimensão é sim. Okay? Então, para cada dimensão, ela depois chega a uma pontuação geral, é dividido as dimensões todas para depois chegar numa pontuação geral do país. Cada dimensão tem a sua pontuação, mas depois tem uma pontuação geral do país. Por isso é que vocês vão ver que, por exemplo, na viabilidade financeira, um país está mais alto, mas na sua pontuação geral, ela está melhor que um outro país que está mais baixo. Porque há essas diferenças. Pode ser que, no país de Angola, duas dimensões estejam muito mal, o que fez com que na pontuação geral depois ela apareça como a mais alta do que os outros. Okay? Então, a pontuação é agrupada em três categorias. Depois de se dar a pontuação, ela tem três categorias para analisarmos se a sustentabilidade desse país é alta, está a desenvolver, como está aí, sustentabilidade enhanced, está desenvolvida. E como é que vamos ver se está desenvolvida? Quando ela tiver pontuação de 1 até 3. Se ela tiver uma pontuação de 1 a 3, significa que está boa, está desenvolvida, não é? Se ela tiver uma pontuação a partir de 3.1 até 5, significa que mais ou menos, já está aí... Está envolvente, conforme diz aí, mas deve ter uma outra tradução. E quando ela já sai de 5.1 até 7, significa que a sustentabilidade das organizações da sociedade civil está impedida. Okay? Então, em termos de metodologia, é mais ou menos assim que funciona. E qual é a utilidade, então, deste relatório, do índice? Ela pode ser uma boa fonte de informação quer para as organizações da sociedade civil se autoanalisarem como é que estão em termos de desempenho, não é? Num dado país, mas também para o próprio governo, para doadores, acadêmicos que querem fazer estudos sobre o trabalho desenvolvido por organizações da sociedade civil e outros que querem monitorar também o trabalho das organizações da sociedade civil. Então, este relatório ajuda, efetivamente, tem esse propósito. Não é? Como disse anteriormente, vocês podem ver ali o ambiente legal e os indicadores. Registro, impedimentos administrativos, por exemplo, a questão das taxas que devem ou não pagar, impostos, não é? A questão dos rendimentos que as organizações conseguem ou não. Quer dizer, você quando olhar para o ambiente legal, estes são alguns dos indicadores. A capacidade organizacional. Você vai olhar se as organizações têm, por exemplo, um plano estratégico ou não. Para o nosso caso, por exemplo. Já devem estar a imaginar quantas organizações aqui no país devem ter um plano estratégico. Não percebe? Três. Ok. O sistema de interno, de funcionamento interno, o staff, tudo isso ela é analisado aqui na capacidade organizacional. A viabilidade financeira, ela vê para os apoios que são dados a nível local, quer do governo, quer de instituições privadas que apoiam o trabalho das organizações. A questão do sistema financeiro das organizações, como é que funciona o sistema financeiro, e a questão da capacidade de mobilizar recursos, né, das organizações. A advocacia, conforme disse também, a cooperação com o governo local ou provincial ou nacional, para aqueles países que têm federação, não é? Também a nível federal. E se repararem, em alguns países, eventualmente, a relação e a cooperação que existe entre as organizações e o governo é boa no nível local, por exemplo. Mas nos outros níveis não chega. Não chega. Outros também, que são poucos os casos, têm boas relações a nível nacional ou provincial, mas a nível local não tem assim tantas boas relações, não é? E depois tem outras dimensões, cada um com a sua. Por exemplo, na imagem pública, ela quer olhar para a cobertura da mídia. Como é que a mídia cobre atividades das organizações da sociedade civil? Cobre, não cobre, entendem, sabem qual é o papel das organizações da sociedade civil? Quer dizer, olhando para isso, acho que cada um que trabalha com a sociedade civil consegue mais ou menos perceber se... Yeah. Mas é preciso ter evidências. É preciso ter provas de que, por exemplo, houve um encontro com uma organização e convidamos a mídia X e Y, não apareceram. Mas qual é o encontro? Quem fez o encontro e aconteceu isso? Tem que ser nessa base. E assim se fala com evidências. Porque mesmo para a advocacia, todos nós sabemos, né, que se você quer fazer uma boa advocacia, tem que ser baseada em evidências. Não é? Então tem que provar. Okay? Também, aqui na imagem pública, por exemplo, quero olhar para qual é a relação com as instituições públicas, a relação que existe mesmo com o setor privado, não é? Como é que eles vejam as organizações da sociedade civil. Okay? Pode avançar. Bom, aqui é muito geral também ainda, algumas dessas coisas eu já falei. Vocês podem ver ali a pontuação dos países e, bom, nós estamos ali embaixo, não é? Entre os países que estão mais ou menos com a situação impedida, nós podemos encontrar a República Democrática do Congo, Malawi, Burundi, a Guiné, Gabão, a Gâmbia, o Sudão, a Etiópia e a Angola. Ok? Yeah? Pode. Isto assim é muito geral, isto não é ainda da Angola, isto é geral dos vários países. Não é? Da África subsaariana, né? Aqui diz que, por exemplo, de forma geral, no ambiente legal, só para depois termos um quadro comparativo com a nossa realidade, a questão da restrição do registro das organizações continua a ser ainda um quebra-cabeça para os vários países. Ainda é uma grande dificuldade para todos, né? Também é uma dificuldade ainda a questão das limitações, ameaças que é feito a algumas organizações, principalmente que trabalham com direitos humanos e advocacia. Okay? Também diz aqui que, de forma geral, poucos advogados, por exemplo, estão especializados e percebem muito bem o trabalho que as organizações da sociedade civil fazem para poderem defender. Em alguns países, alguns também contratam determinados advogados que se colocam ao serviço das organizações no sentido de defenderem algumas situações. Mas nós aqui, como já devem perceber, alguns advogados até nem querem se meter nisto aqui, não querem falar. Quando se trata de uma organização da sociedade civil que convida, ali já vem as voltas e ninguém quer fazer um trabalho para a organização da sociedade civil. Ok? Pode continuar. Em termos de capacidade organizacional das organizações da sociedade civil na África subsaariana, algumas delas demonstraram também uma boa capacidade com os seus constituintes, com os seus associados, mas outras, infelizmente, a relação com os seus associados ainda é muito fraca ou inexistente em muitos casos. Por exemplo, a associação tem membros, mas não presta, por exemplo, contas de relatórios, quer narrativo como financeiro, aos seus membros e tampouco às comunidades que eles defendem, não é? Você tem num dado ano depois produzir um relatório e dar o feedback para os membros, não é? Os associados das organizações. Infelizmente, em muitas organizações, as pessoas não são membros, são funcionários. Okay? Ele está contratado para trabalhar como funcionário. Portanto, se houver uma assembleia, ele não tem direito nenhum de participar, porque ele é trabalhador, é pago para trabalhar. Ele não paga a cota e não está inscrito na associação como membro. E esse devia ser um outro exercício que se calhar devia ser feito com muitas organizações. É como é que vamos mobilizar os profissionais que estão a trabalhar como trabalhadores num dado projeto para a organização aderirem como membros na organização. Ok? Porque eles não são membros e eventualmente não defendem a causa de uma forma tão aguerrida. Porque ele está a trabalhar, ele está aí para responder um dado resultado. Ele não está aí necessariamente na cabeça dele com a ideia que eu estou a defender uma causa da organização. E há essa dificuldade. Por isso que às vezes as lideranças estão a lutar para atingirmos a visão, as metas da organização, mas uns está ali muito restritamente com aquilo que ele está a fazer e não está nem aí. Portanto, essa também tem sido uma dificuldade que se coloca em relação à capacidade das organizações. Em termos também de voluntários, praticamente vários países disseram que, bom, já não é muito difícil continuar a contar com pessoas voluntárias, dado também esse fator que eu estou a falar, porque muitos vêm para ser funcionários, então ter um trabalho voluntário das pessoas é muito difícil. Mas pior ainda num contexto socioeconômico tão difícil como tem sido o nosso e de outros países lá da região da África Subsaariana. Por favor. O aspecto financeiro também continua fraco para a viabilidade financeira, conforme já falei. Ok. Os fundos locais são muito deficitários, praticamente quase que inexistente a nível dos países as organizações conseguirem ter fundos. Pode continuar? Já são quase 16, né? Pode passar. É melhor irmos agora já para Angola, porque eu creio que já dei uma pincelada geral, porque isso é mais de África. Então vamos ficar por aqui, que é a parte da Angola, especificamente. Em termos de sustentabilidade, Angola, de forma geral, tem 5.8. Já conseguem imaginar que a partir de 3.1 já não está bom. Se começa já no 5.1, aí já está impedido. Significa que a sustentabilidade das organizações da sociedade civil no país é impedida. Então, em termos do ambiente legal, nós temos uma pontuação de 6.2. Alguém pode perguntar, mas por que isso tudo? É muito. É claro que é muito, mas tem algumas evidências, não é? Uma delas, muito discutida e apresentada pelas organizações da sociedade civil, foi a lei que... Um decreto-lei que saiu sobre as organizações, das ONGs, não é? E que as organizações da sociedade civil defendem que veio colocar mais burocracia no processo de legalização, por um lado, das organizações, legalização e acesso ao documento que lhes permite o exercício das suas atividades, mas também, por outro lado, veio, digamos assim, não está muito contextualizado o decreto, porque não, parece que não compreende-se bem a metodologia, os métodos de como é que funciona uma organização da sociedade civil. Por exemplo, dizer que uma organização da sociedade civil quer desenvolver um dado projeto numa localidade, identificou, fez um diagnóstico, na hora de conseguir o financiamento tem que comunicar à entidade, não é, do Ministério, da Justiça, e depois à entidade, ao Ministério de Tutela daquela temática, que vai indicar qual é a localidade que precisa desse fundo. Então, como é que vai indicar se eu fiz um diagnóstico? E a necessidade é ali. É óbvio que esse diagnóstico tem que estar alinhado àquilo que é a necessidade governamental, porque nós não estamos a inventar nada como ONG, estamos a prestar um contributo ao governo, uma necessidade que foi identificada. Então, isto extrapola, de alguma forma, de acordo com as pessoas, as organizações da sociedade civil, os comentários que foram apresentados nesse sentido, esse o trabalho que as organizações fazem. E também no ano de 2015 houve algumas cenas de violação de direitos humanos, né? Houve algumas situações, o que fez com que a pontuação chegasse aí. Outros exemplos os colegas depois podem ler no relatório. A capacidade organizacional também continua fraca, é 5.8, mas não está tão mal como, por exemplo, a viabilidade financeira, que está 6.3. Foram esta e o ambiente legal as áreas onde tivemos as piores pontuações. Como é óbvio, vocês já devem estar a perceber o porquê que na viabilidade financeira se tem essa pontuação. Em termos de doadores, por exemplo, a União Europeia é um dos poucos que abriu naquele período concurso para as organizações. E concorreram cerca de 100 e tal organizações e foram aprovadas umas 4. Assim, já devem imaginar, não é, a zafama por busca de financiadores. No setor privado é difícil encontrar instituições a financiarem as organizações da sociedade civil. Ademais, as organizações da sociedade civil, muitas delas não estão a fazer provimento, não estão a apoiar a projetos de provimento de serviços, que é o que alguns querem efetivamente, né? Quero construir um posto médico, por exemplo. Muitas organizações já não estão a desenvolver esse tipo de projeto. Então é difícil você que quer desenvolver um projeto de advocacia ir para uma entidade privada pedir um financiamento para esse tipo, para esse gênero de atividade. Tanto mais, é preciso também notar que é importante que aqui na viabilidade financeira, diga-se de passagem, não é só uma questão de escassez de doadores, mas é também uma questão de como funciona o sistema financeiro de muitas organizações. Ou seja, algumas até não funcionam, não existem. Não é? E é óbvio que isto, em última análise, está relacionado com isto também. Qual é a capacidade que as organizações têm de terem uma máquina administrativa e financeira a funcionar que faz com que os doadores tenham confiança em colocarem os seus fundos. E doadores, estou aqui a falar de uma forma geral, quer seja internacional, local, privado, o próprio, não é? Então, como é que funciona o sistema financeiro das organizações? Prestam relatórios? Não precisa de pagar um auditor, porque algumas não têm capacidade. Relatórios internos mesmo, que depois podem ser apresentados, é internamente ou para outros. Isso dá uma certa confiança e também melhora a transparência nos processos de gestão dos fundos, né? Ok? Bom, de resto vocês podem ver assim mesmo com os vossos olhos de qual é a situação. muitas organizações até hoje continuam a ter infraestruturas próprias, muitas organizações continuam a não ter, algumas não têm mesmo computador, sequer, né? Não tem computador. Nós, a própria BW, tem estado a apoiar algumas organizações que vêm para cá e pedir, que quer sentar e fazer um documento, porque não tem nem um escritório, nem um computador. Mas existe, até algumas estão legalizadas, né? Mas não tem. Não tem acesso à internet. Num mundo como hoje, se quisermos fazer advocacia e outros, é um pouco difícil, né? Então, há uma grande fraqueza, de facto, nesta área. Temos o exemplo do encontro que tivemos das ACAS, que a documentação tivemos que produzir aqui. Tudo aqui. É. Ok, por favor, depois podemos discutir isto. Isto também tem os seus quis. Ok, dissemos que em 2015 Angola teve muitas dificuldades financeiras. Né, na vida do país, houve também a redução dos preços do petróleo, claro, e isso baixou efetivamente também a capacidade produtiva das pessoas, não é? E dissemos que o país continua ainda dependente de importações, o custo de vida nesse período foi muito alto, na verdade. Também dissemos que houve alguns incidentes relativamente a questões dos direitos humanos e, obviamente, a bem propalada lei, decreto-lei que se falou também sobre as organizações da sociedade civil. Se vocês podem... Pode voltar, capitão? Vocês podem ver aqui, por exemplo, de 2009 até 2015, mais ou menos, como é que nós evoluímos ou não, né? Parece que piorou a situação, não é? Em 2009 nós estávamos em 5.6, né? E já em 2015 chegamos a 5.8, que não mudou quase com este ano, com o ano de 2015, não é? Agora, a pergunta é: por que é que não muda muito? Não muda muito porque, se mudar, o grupo precisa provar o que é que houve de tão relevante que fez a pontuação mudar. Tem que ter evidências para mostrar. Tem que haver uma coisa, porque de um ano para o outro, às vezes, a mudança não é tanta. Então, se houver uma grande mudança, por exemplo, de 5.8 para 5.10, é uma grande mudança. Então, tem que se provar por que é que isto aconteceu. Pode baixar, capitão? Isso já falei, que é o ambiente legal, que a lei, o decreto-lei foi o 74/15, não é? Também falei já que poucos advogados estão familiarizados com o trabalho das organizações da sociedade civil. Pode continuar. Aqui é a capacidade organizacional. Dissemos que um bom número de organizações não foi beneficiado com o projeto. E perdeu também muito pessoal. Muitas organizações tiveram que despedir, né, o seu staff ou os seus colaboradores, né, porque não havia fundos. Há organizações, inclusive, que convidamos para o exercício, e a DW também convidou para enviar, por exemplo, os nossos estagiários do programa de estágio para os estudantes universitários, que disseram que não temos como receber, não tem projeto, não temos onde colocar. Então foi um ano difícil. Também dissemos que muito poucas organizações adotaram tecnologias, não é? Demos um exemplo aí de um projeto que foi desenvolvido com as associações comunitárias de água, que estão a usar, de facto, uma tecnologia que é do uso do celular, do telefone, para monitorar os serviços de água. São poucos exemplos que existem sobre inovação e uso de tecnologias das organizações. O acesso à internet constitui também ainda um grande problema, especialmente nas áreas periurbanas e rurais. Ok? quer dizer, só para não falar, aqui estamos a falar da internet, porque os colegas sabem, aqui mesmo bem próximo, até telefone, o raio para si, para se acessar. O colega que esteve aqui a semana passada falou aqui no, na Kisama, há áreas que não se consegue, não chega a rede, não tem como telefonar. Então já devem estar a imaginar a internet, né? Ok, sim. Também já falamos um pouco aqui. Ok, pode avançar, a viabilidade financeira. A advocacia, falamos que houve algumas iniciativas de consultas, por exemplo, o IPROCAC, com isto aí. Ok, houve alguns encontros de troca de informação entre o IPROCAC, que convidou algumas organizações da sociedade civil. Nós também tivemos num dos encontros que o Ministério da Justiça também elaborou. Houve, de facto, alguns desses encontros e as organizações aproveitaram para falarem do seu trabalho, mas infelizmente em alguns deles não foi, a situação não foi muito boa. E quase que o capitão teve num dos encontros que houve, aquilo só faltou lutar. E algumas delas foi mais para o inglês ver. Foi exatamente um exercício verdadeiro de aprendizagem, de partilha de conhecimentos e querer obter, digamos, uma parceria efetiva com as organizações da sociedade civil. Também dissemos que a maior parte das consultas que aconteceram foi mais ao nível local, não é? Também falamos ainda que houve uma conferência nacional que foi organizada por uma organização feminina, né? Houve um encontro conjunto que foi organizado com o IFAM, o FONGA e o MDP, onde as organizações participaram, e o Fórum das Mulheres Jornalistas e a JPD também organizaram um evento onde abordaram com as organizações da sociedade civil sobre o Decreto-Lei 74, né? Foram alguns desses encontros que aconteceram. Ok, pode passar, aqui já falamos um bocado. Infraestruturas, também apenas há poucas organizações como a ADRA têm uma biblioteca física, a DW também, porque é difícil ter acesso à informação. Porque as organizações precisam de ter acesso à informação para melhor estarem capacitadas no trabalho que fazem de advocacia. E não tem acesso à informação. Não, a informação pública pior ainda, já é mais difícil ter acesso. E, então a ADRA tem, a DW tem também, o PAN, que fez algum trabalho também, que disponibilizou durante um tempo o seu tempo para fazer um levantamento que foi interessante, fez um mapeamento das organizações da sociedade civil, fez também o histórico do processo das conferências das organizações da sociedade civil, porque existe pouca memória, às vezes, do que as organizações estão a fazer. O que existe, às vezes, são relatórios que as organizações fazem para os seus doadores. Não é do trabalho que desenvolvem. Mas agora o público geral acaba por não ver e não dar esse reconhecimento. De, afinal, qual foi o contributo? Por isso alguns questionam, vem, mas a sociedade civil faz o que aqui? Esse é um outro desafio, né, para as organizações, que é da disponibilização e, primeiro, ter uma memória registada do que faz, não é, para partilhar com a sociedade, do contributo, dos avanços. Muita gente sabe o contributo que as organizações da sociedade civil fez para o processo de paz. Organizações, mesmo igrejas, organizações baseadas na fé, a própria DW, trabalharam muito no processo de paz, democracia, mas existem poucos registros. Um dos livros que tem muito essa informação é o livro do Sr. Camford, o título do livro já não me vem à mente. Rosto Pacífico. Rosto Pacífico. O Rosto Pacífico da Paz, é isso? Exato, é isso mesmo, é do Camford. Ele tem um bom registro aí, eu aconselho as pessoas a lerem esse livro, do que foi a contribuição das organizações, as primeiras organizações que entraram aqui em Angola, o trabalho que fizeram. Quer dizer, é possível que depois desse período da paz, as organizações começaram a trabalhar não muito em provimento de serviço, noutro tipo de abordagem, que também precisa de ter esse registro para mostrar à sociedade o contributo que as organizações da sociedade civil estão a prestar. Mas eu penso, particularmente, que um tipo desse documento, por exemplo, é fundamental e ajuda, porque traz exemplos e coisas bem concretas para mostrar onde é que a sociedade civil contribuiu, como falei, por exemplo, em alguns países em África, na ébola e outras situações. Não é? Também o OPSA, o SEIC, também são uma das poucas organizações que elaboram, produzem, né, documentos relevantes que podem ser utilizados do ponto de vista daquilo que é a situação social e econômico do país. Né? Também dissemos que é muito raro a parceria entre o setor privado e as organizações da sociedade civil. Raro ou inexistente em muitas situações. Também falamos que dificilmente a mídia cobre os eventos das organizações da sociedade civil. Grande parte das vezes quando cobre pela uma entidade do governo. E o pior que tudo é que às vezes nem entrevista a própria organização, entrevista a entidade que foi lá participar. Quer dizer, o foco fica mais para a entidade que foi participar do que exatamente os organizadores do evento. É claro que muitas instituições, como a própria rádio, a televisão, algumas já começam de forma tímida a convidar algumas pessoas, mas é mais pessoas. Tem algumas pessoas, como por exemplo o Sérgio Calundu, que participa em algumas entrevistas da cara, mas são raros os casos, a Adria também, algumas vezes, mas ainda é muito insignificante. Talvez aqui há um outro desafio, se calhar de desafiarmos a mídia e talvez chamar a mídia, estava a falar isso com o colega Adão, para mostrar-lhes o que é o trabalho da sociedade civil, para eles aprenderem a fazer mais cobertura das atividades da sociedade civil, sei lá, é um desafio que pode estar aí a sério. Por favor, já. Acho que já falei muito, de forma geral é isto. Pode passar cartão. Isto aqui é uma fotografia, muitos de nós já conhecemos. Nós estamos a propor que uma forma que pode ser utilizada para passarmos informações, não só para as organizações, mas também para as comunidades, é usando os fóruns online. A DW desenhou um modelo de fóruns online que permite uma interação entre a comunidade e as entidades. Nós partilhamos esse modelo em alguns municípios, por exemplo, o Kazenga nós partilhamos com a administradora adjunto na altura. Ela achou interessante. O desafio que se coloca é a capacidade institucional para dar resposta às questões que os cidadãos apresentarem. Isso é um grande desafio. Então há assim alguma resistência, né, digamos assim, em aceitar o produto. Mas é algo bem interessante que se pode utilizar, porque, por exemplo, nós realizamos os fóruns nos municípios. Há pessoas que não têm tempo para participar, mas são cidadãos da comunidade e podem querer participar porque estão ocupados a fazer algum trabalho. E se temos um espaço online, ele pode, muita gente hoje tem os telemóveis, tem os iPads e outros, pode de alguma forma dar o contributo e assim alargamos a participação dos cidadãos num dado município. Também estamos a propor que uma forma que nós, por exemplo, a DW, podemos contribuir para ajudar com capacitações as organizações da sociedade civil para melhorar o seu sistema financeiro e assim desse modo adquirirem maior credibilidade junto dos doadores. Mas é claro, isso precisa de financiamento, tem que haver um doador que apoie esse tipo de atividade para a organização se disponibilizar para desenvolver esse tipo de ações, ou se as organizações têm algum fundo, podem pagar os serviços, né, uma contribuição organização para prestar esse tipo de serviço. Então, são algumas coisas que nós achamos que como organização podemos, né, contribuir também para melhorar os próximos exercícios, de alguma forma. Bom, eu penso que também já estou quase sem fôlego, então vou parar por aqui. Uhum. Esse é um formato do Atlas, né, do fórum. Isso está disponível mesmo no nosso website. Os colegas podem encontrar. Aí só para dizer, por exemplo, que você pode encontrar no fórum digital online uma informação sobre o que é o município. Podes encontrar notícias sobre o município, ou seja, é feito um scan de todas as notícias de um dado município. Se você quer saber sobre o Kazenga, é só ir lá e tudo o que é do Kazenga, de todos os jornais, você vai encontrar. É também uma forma fácil de disseminação e colocar acessível a informação ao cidadão, que não consegue, por exemplo, adquirir de outras formas, comprando, mas se ele tiver, e hoje facilmente alguns conseguem ter um saldozinho para a internet, e ele pode abrir e ter acesso, mesmo para estudantes e pesquisador, outras pessoas que queiram acessar informação, é uma fonte. Portanto, muito obrigado. Quem quiser pode ir na nossa página e encontrar isto também. Okay. Obrigado, colega João, pela apresentação. E a palavra é para a plateia, quem tiver uma pergunta, um contributo. Alguns também que estão aqui participaram, podem falar. Exato. Muito obrigado, João Domingos. Eu fiquei impressionado, eu estava a ver os anos de avanço. Não sei porque que 2012 não houve avanço, porque foi o ano eleitoral. Porque vai haver uma tendência dos anos eleitorais gerarem alguma possibilidade de avanço. E nós estamos em 2017, é período eleitoral. E penso que, se tivermos algum sentido de oportunidade, podemos conquistar aqui alguns avanços. Digo oportunidade e não oportunismo. E efetivamente isso aqui é um bom instrumento de trabalho, porque eu ontem, com um sentimento de muita pena, tive num encontro nas Nações Unidas, porque sinto mesmo que é preciso gerar oportunidade de crescimento às pessoas, né? Quando fala, se as pessoas não tiverem acesso à informação, a sua contribuição é muito reles e você sente que não vai trazer valor acrescentado. Neste momento, o Fundo Global tem, e vai gerar, trouxe dinheiro para Angola, quase 90 milhões de dólares. E os critérios as organizações não conseguem cumprir. E há necessidade de fazer advocacia. Isso pode ser um bom documento. A reunião vai ser mesmo já segunda-feira, nas Nações Unidas. De se fazer advocacia às 8 horas, para se redefinir os termos do contrato com as organizações. Mostrar que as organizações estão num quadro de precariedade, que precisam efetivamente ter oportunidade para sair desse estágio. Vimos aí que vulnerabilidade financeira é a fragilidade mais acentuada e segue-se a capacidade organizacional. E são variáveis que dialogam, né? Se não haver dinheiro, não vai haver capacidade organizacional. Se não haver capacidade organizacional, não vai haver dinheiro. Então, são variáveis que se dialogam. Isso é um instrumento que os líderes deviam estar municiados para ir lá, sentar com o responsável do PNUD e ver a possibilidade de se redefinir os termos do acordo para que as organizações efetivamente tenham dinheiro e possam trazer valor acrescentado. E também compromisso de se superarem. Tem que haver esse compromisso. Você sente que as pessoas falam sem suporte de informação, não gastam tempo para ler. Quer dizer, é preciso criar aqui um ambiente favorável para alterar esse quadro. E, portanto, nós temos esse instrumento, pode ser dessa valia. Agora, em relação aos fóruns, por acaso eu tomei contacto com os fóruns já em 2012, esses fóruns urbanos, só que perdi de vista que eles efetivamente existem. Qual seria a possibilidade de nós metermos aí o orçamento? O orçamento dos municípios no espaço digital, tal como faz, por exemplo, New York, uma forma muito interessante de participação. Também estive a estudar o histórico da, do orçamento participativo no Brasil, o espaço digital permitiu aumentar a participação, mas eles fizeram um trabalho de divulgação muito grande, colocaram inclusive nos períodos das nos ciclos eleitorais relevantes disponível espaços de internet. Nós temos aqui as mediatecas, podem ser efetivamente espaços para se divulgar, para as pessoas irem lá, aquilo é gratuito, paga-se 1000 kwanzas, na verdade, para ter utilização anual. Mas se nós fizermos divulgação, isso pode acontecer, e é uma forma muito simples de participar. Podíamos ver essa possibilidade, porque o orçamento e possibilidade da pessoa poder fazer simulação, o Dealing Work permite fazer isso. As pessoas entram no orçamento de New York e eles ficam a fazer simulação. Quer dizer, se o orçamento da educação tivesse X, o impacto seria esse. Está vendo? É uma coisa, pode-se fazer análise comparada para ver. Pois, eu disse agora, em relação a aproveitar esse sentido das eleições, porque eu sei que ele vai começar mais. Porque nós temos também debilidade de memória coletiva. O Estado vai se abrir mais em julho mesmo. Nem agora, eles estão a fazer só ações pontuais. Mas em julho vai ter uma atividade contínua. Todos os dias vai ter atividade. Também por causa da campanha, né? Acho que é julho que começa a campanha. São 30 dias de campanha, né? Ah, é mesmo no mês em curso. Então é ali onde vai acontecer uma atividade, efetivamente. Eles vão sair todos, os que estão a concorrer e os que estão no poder, é ali que ele vai sair. E se a sociedade começa a se organizar agora, para tirar vantagem desta exposição que eles vão ter. E eu acho que um setor importantíssimo, porque aqui nós devíamos escolher um setor que tenha alguma possibilidade de gerar transformação e depois ter efeito sistêmico nos outros. Para mim é o da habitação. Porque o próprio Estado também já abriu coisas, já fez a campanha, já disse, olha, o Estado disponibilizou terrenos infraestruturados e quase 170 casas. Eu não sei se, mas os números eu tenho comigo. A bandeira da governação vai ser a habitação. E depois a habitação tem duas vantagens. Eu diria, tem uma vantagem boa aqui, é o fato da ministra ter um histórico ligado à sociedade civil. E o atual ministro também das Finanças, também, não sei se estão a acompanhar a produção dele. A finança tem sido muito elogiada, por causa do discurso que tem. Não, mas tem uma preocupação com a ética, ele escreve sobre ética. Então, se nós aproveitarmos isso, uma pessoa que está interessada na verticalidade, e uma ministra também que tem competência e tem um histórico de sociedade civil, nós fizemos uma boa estratégia, nós nesse setor conseguimos ter efeito sistêmico nos outros. Não é? Então, se calhar vamos aceitar o desafio de melhorar... Exatamente. Depois tem o facto de que o coisa terminou agora, o Habitat 3 está recente. Quer dizer, se nós aproveitarmos isso, ter um sentido de oportunidade, uma estratégia bem estruturada, sem grande complexidade, não temos quadro também que vai dar conta de coisas complexas, mas algo que as pessoas possam se envolver, nós podemos efetivamente ter grande sucesso. Né? Então essa é a minha contribuição. Um pequeno comentário em relação a esse período eleitoral. Normalmente, bom, este ano, para ser sincero, eu não vislumbro em organizações da sociedade civil ações, por exemplo, de educação cívica. Também, sim, mas você abriu um fundo quase no período da campanha, é um período que não é muito aconselhável fazer ações da sociedade civil. Todo mundo sabe qual é o contexto e o cenário que tem nesse período. E até as ações da sociedade civil muitas vezes podem ser conotadas e confundidas como apoio partidários a um ou outro partido. Então, eu não vi desde o ano passado, esse ano, apoios e ações concretas nos municípios. Não sei, a minha ignorância, desculpem, talvez haja alguma fora daqui, mas eu não vejo. Não vejo mesmo. E não estou a ver também com bons olhos que no período de agosto possamos ter algo mais interventivo. Né? Porque, bom, algumas discussões que temos tido com as pessoas, né, que estão na sociedade civil, alguns, digamos assim, já se tornaram profissionais da sociedade civil, né? acham que desenvolver ações nesse período eleitoral não é muito conveniente, porque às tantas há sempre uma tendência de se confundir mesmo, como disse, e às vezes você pode tomar partido, e não é bom para uma organização da sociedade civil que é independente, não é? E o nosso trabalho é com as comunidades para a educação cívica nesse período. Mas é óbvio que, do ponto de vista de trabalhar com os partidos políticos, também é possível, mas isto tinha que ser feito antes, nesse período, até ainda mais ou menos, mas não estou a ver para daqui a 6-7 meses mais. Eu me lembro, Nelson deve se lembrar, nos anos anteriores, com a Rede Pobreza, nós tivemos inclusive alguns debates em que convidámos representantes dos partidos políticos, desafiámos mesmo para fazer debates a nível dos municípios, para eles apresentarem as suas propostas eleitorais para a comunidade e dizer o que é que ele tem. Porque também compreendemos que o espaço que é dado para os partidos falarem na imprensa, para fazerem a sua campanha, convencerem o eleitorado, que não é insignificante. Para quem está a fazer o ano todo, bom, já é muito tempo, né? Para quem vai fazer, menos de um mês para ter 5 minutos na televisão ou na rádio, quer dizer, aquilo é insignificante. Então, como é que nós vamos compreender que um partido X tem essa proposta e nós podermos discutir? Porque na televisão e na rádio, eles só fazem a propaganda, eu não tenho como intervir. Ali no espaço eu tenho como intervir. Portanto, há essas ideias, mas eu não vejo muitos apoios e não vi quase que financiamentos nessa linha. Eu sei que a PDCH tem aí aquele financiamento que vai para a região norte, mas não sei se está muito no âmbito da educação cívica, acho que é participação do cidadão, mas não sei especificamente se alguém souber, por favor, que diga, mas não sei se é nesse âmbito. Yeah. E acho que... Obrigado, Nelson, pela informação. Eu, por acaso, não tinha essa informação do Fundo Global. Por acaso, sei de um fundo que foi agora disseminado. O Pnud mandou também uma informação que há um fundo que saiu, mas é para apoiar pessoas que são vítimas de tortura, de qualquer coisa assim, né? Yeah. Mas obrigado, então, por essa informação. E vamos, se calhar, analisar aqui também internamente essa proposta que coloca do orçamento municipal a ser colocado no espaço do fórum online, né? Porque, por acaso, o orçamento está geral, mas para cada província e cada município tem as suas cabimentações. Aquilo muito simplificado você pode colocar acessível ao cidadão para saber, por exemplo, quanto tem para o município. Depois aquilo vem as diferentes dotações com as áreas também, e as pessoas podem ter aquilo facilmente. Vamos analisar e tomar em consideração essa. Tomamos boa nota para essa sua sugestão. Sim. Eu estou de acordo com o Nelson Kirk. De facto, uma maneira de evitar a participação direta ou intervenção diretamente nos políticos eleitorais é de focar sobre um ou dois temas chaves que são preocupações dos cidadãos: em habitação, água, saúde, são assuntos que são importantes, e de facto poucos partidos nas suas plataformas, acho, de facto, têm políticas propostas para estes sectores. Hein? O partido em poder sempre tem, realmente. Eu acho que sempre tem um plano e faz compromissos. Uma maneira, realmente, de ficar um pouquinho distanciar do política disto é de olhar para os compromissos feitos nas últimas eleições e um pouquinho promover o debate à volta do empenho no implantação dos compromissos feitos anos anteriores. Se isto pode ser feito sem realmente entrar no, nos políticas partidárias. Hein? Exato. Não, eu como cidadão, a minha opinião, eu sou apologista de que este é também o melhor momento de nós influenciarmos quem vai dirigir os destinos do país. Eu tenho as minhas preocupações. Nós temos que ter a nossa agenda. Se você quiser o meu voto, quem responda às nossas preocupações? Então, eu como cidadão não vejo efetivamente problema nenhum em termos uma agenda de influência para quem vai querer nos, para quem vai tomar os destinos, não é, da governação no país. A nossa preocupação é água, energia, porque se esse é o melhor momento que os políticos utilizam para nos convencerem a lhes votar, também deve ser o melhor momento, até porque não temos muitos momentos, para eles adotarem o que nós queremos, mesmo as nossas abordagens. E aí eu concordo com Nelson, que é um bom momento de influenciar as nossas abordagens, quer para o partido que está no poder ou que vem a ganhar, ou um outro partido, eventualmente. Mas este é um bom momento porque também há muita flexibilidade, há mais abertura, há mais a vontade de ouvir, né? E as diferentes ideias. Nesse momento até se ouve tudo e se aceita tudo. Então também é um bom momento para, mas tem que ser de uma forma estruturada e estratégica, né? Para não ser uma coisa assim, uma ação muito isolada, que não vai chegar efetivamente a quem tem que tomar a decisão. Não é? Mas eu acho que sim. Ok, se andam. Obrigado. Eu, de facto, em termos de abordagem, então acho que estamos todos de acordo. E também concordo com qual será a estratégia para trazermos esse assunto, não é, nas discussões e de que forma. De facto, o período eleitoral daqui até julho reserva para a intervenção dos outros atores, quer em termos de educação cívica, mais no sentido de ensinar as pessoas de como votar, não é? Já que o CNE também vai lançar o seu programa de disseminação sobre os princípios e a forma como as pessoas vão votar. Daí será chamado as organizações da sociedade civil para poderem prestar o seu saber. Agora, do ponto de vista daquilo que é o índice, a minha preocupação, não é, tem duas preocupações, que é o aspecto legal e o aspecto organizacional, né, que em termos de trabalho interno das organizações. E também queria acrescer dois elementos, que é a imagem e a viabilidade financeira. São componentes que permitem que as organizações continuem a estar no centro das atenções. Uma organização com uma imagem apagada, ela até pode fazer muito, mas dificilmente será reconhecida. E do ponto de vista de viabilidade financeira, as organizações trabalham muito pouco nesse aspecto, porque a nível dos projetos, faz-se mais os projetos que não têm sustentabilidade. E existe uma capacidade interna de muitas organizações, mas que não é muito aproveitado para poder gerar serviços para outros. Do ponto de vista da legislação, as fontes de financiamento das organizações, uma das fontes provém também do provimento dos serviços realizados para as próprias organizações. E às vezes nós temos esse potencial, não conseguimos identificá-lo para poder maximizar. Então, precisamos trabalhar nessas dimensões. Na dimensão capacidade organizacional, às vezes, inicia-se um plano estratégico, desenhado, do ponto de vista de desenho, muitas vezes nem sequer termina, e outros faz o documento muito bonito, mas depois temos dificuldade de implementar. Isso também pode se explicar, porque o sistema das organizações, de muitas organizações, funciona em sistema de projetos. Os projetos têm que ser financiados para que esses possam funcionar. E o outro potencial seria, quer dizer, os próprios funcionários, as pessoas vêm nas organizações trabalhar e depois sair. Mas não se considera como membro. Quer dizer, que temos que começar a aproveitar, angariar também os novos sócios que se comprometem com a missão, os objetivos da organização, e se comprometem. E a forma de como ele vê que através da organização nós podemos fazer isto é o contribuir para que essa organização ganhe a capacidade para implementar ações, e os projetos vão buscar outros recursos que a organização não tem capacidade de financiar, mas continuar a fazer alguma coisa pode. E também ir andando atrás das declarações de utilidade pública, porque eu muitas vezes fico muito triste olhar organizações sem história, sem ações de relevante para a comunidade, mas já goza de uma declaração de utilidade pública. E nós precisamos descobrir essas formas. Portanto, em linhas gerais, esse período de fevereiro até julho, é possível fazer alguma coisa assim, mas talvez naquela maneira de influenciar as políticas que vão funcionar para o futuro, porque no caso do Partido do Poder já tem uma agenda feita e certamente vai trabalhar com base nessa agenda. Outros elementos só virão para agregar, mas já tem uma estratégia de pré e pós-eleitoral. Assim, talvez terão também outros partidos políticos. Mas agora, nesse meio, cada organização precisa posicionar-se, que é para evitar as conotações. Uma coisa só que eu gostava de patentar, enquadrar os colegas nesse exercício. Se vocês olharem, por exemplo, para as diferentes dimensões que tem aí, vocês vão poder perceber que com isso nós podemos fazer um FOFA. Algumas coisas estão dependem da capacidade das próprias organizações, uhum, e outras do ambiente. Por exemplo, o ambiente legal não depende muito das organizações. E se isto está mal, quando aparecer o índice de sustentabilidade, então não estamos a olhar só a organização, estamos a olhar o país como um todo, não só as organizações, mas outros fatores no país, que podem ser fatores legais, políticos, econômicos, que influenciam o trabalho das organizações. Está a ver? Por exemplo, a imagem pública, isto não depende só da organização, depende também de fora. Mas a infraestrutura já depende da própria organização. Tá bem? Então, é um exercício de alguma forma de FOFA também, né? Do ambiente externo e do ambiente interno. Né? E olhando daquilo que depende das organizações, como é que nós estamos? Evoluímos ou nem por isso? Não, se tivermos que analisar só os indicadores que dependem de cada organização. Se olhar para o exercício que fizemos, a maior parte das coisas onde não tivemos boa... Não, boa parte não. Yeah. Não, aí onde estavas? Aí onde estava? Grosso modo, onde não tivemos boa pontuação é no ambiente legal e na viabilidade financeira e na capacidade organizacional. Já vê que dois deles dependem mais do ambiente externo, e um deles depende mais do ambiente interno, mas de alguma forma este também está dependente um bocado desses dois, deste principalmente. Né? Ali vamos algumas fazer vezes. Deste um bom exemplo. Exatamente, exatamente. Mas estes dois, que são questões externas, é que colocaram o país numa situação de uma pontuação não muito boa. Mas deixe dizer que muitas dessas situações podem não depender diretamente da organização, mas indiretamente dependem. Aquilo que estamos a dizer, um bom sistema financeiro de uma organização pode atrair financiamento. Uma boa estratégia de ação pode fazer a organização conseguir rendimentos das atividades que desenvolve. Está vendo? Depende, quer dizer que, mas já aqui, já é um bocado difícil. Por exemplo, pagar taxa ou não, isso é algo legal, que existe, por lei, que não depende muito da organização, é algo que está de fora. Por exemplo, as organizações da sociedade civil, as ONGs, as associações, pagam taxas, impostos, né? Pagam impostos. Um dos poucos que você não paga é quando envia, por exemplo, uma viatura, né, em nome da organização, compra, né, de fora para cá, tens uma isenção. Aí, ou já mudou isto? Esse ponto eu tenho. Olha o imposto que paga. Olha o imposto que paga. IRT, essa é a doutora? ONG. As organizações, eles não pagam taxa. O que os impostos que se paga são da retenção, não é? Da fonte, sim, sim, né? do trabalho. Isso, é só. Isto não é a organização que está a pagar. É o trabalhador. Exato, sim, sim. É. Quer dizer, a relação de fisco não é com o trabalhador. É entre a instituição e como é que se diz? Onde pagamos o imposto? AGT. Agora a AGT, né? Pois, porque quem vai pagar o imposto não é cada um dos trabalhadores. Portanto, a relação não é contigo. Apesar de que você paga, né, sai do teu rendimento, mas não é, a relação não é com o trabalhador. Claro, naquelas situações em que o trabalho é por conta própria, a pessoa paga, mas por conta de outrem, quem paga, a relação é com a empresa. Né? É muito fixo. A outra utilidade do isto, nós temos que ter disponibilidade para aprender, por exemplo, com a Zâmbia, mas tem que haver essa disponibilidade. É Zimbábue que teve esse exemplo. Pois, temos que ter disponibilidade. Como é que eles conseguem? Que partilharam conosco na altura que eu viajei também para o Ghana, eles estavam lá, alguns deles. Partilharam, eu tenho algumas ideias, né, mas eles falariam melhor na primeira pessoa, de atividades que eles desenvolvem e conseguem rendimentos para a organização. E isso não lhes coloca muito dependente em algumas situações. Mas houve um encontro muito rico que se realizou, e foi realizado pela pena da cidade, sobre a habitação. Havia um trago, não sei se lembra, acho que a Slam. Slum Dwellers. É da Zâmbia. A Slum Dwellers, Namibia. É um. Na verdade, é um. Aquela colóquio que tivemos no Índia. Sim, sim. É uma rede de várias organizações. Ela colocou à disposição a capacidade de partilhar a sua experiência. Eles conseguem gerar rendimentos a partir de uma capacidade boa de mobilização interna. E, quer dizer, se nós tivermos essa disponibilidade de aprender. Mesmo dos bancos. Exatamente, sim. Podemos dar alguns saltos. O grande desafio é você conseguir motivar, porque eu venho a participar nas Nações Unidas já há alguns anos, desde o tempo de secretário de Educação. E eu sinto que você, o argumento das pessoas não evolui. Está vendo? Quer dizer, isso é doentio. Isso tem que evoluir. Então, como é que você quer fazer ação política? Não tem tempo de se dedicar. E até o PNUD, por exemplo, colocou à disposição. Não sei se sabe, PNUD de Cabo Verde. Curso, que até estou a terminar agora, sobre o orçamento. Está disponível na internet. As pessoas querem falar do orçamento. Não tem essa disponibilidade para. Está gratuito. Então, não, a grande questão que então como é que você vai fazer transformação com isso? É que nós não gostamos de olhar para nós próprios, ou seja, para falar como organizações, e ver ver quais são as nossas deficiências e nos criticarmos onde não estamos bem. Esse exercício, muitas pessoas com quem já falei, pensam que isso aqui está a criticar muito, está a demonstrar muito as fraquezas das organizações. Mas nós também temos fraquezas. É? E não devemos pensar que se mostrarmos as fraquezas, somos incapazes. Não. É? É uma oportunidade de nós melhorarmos e identificar, mesmo no exercício interno, cada organização. Podia até olhar para esse documento e começar a ver onde é que estão, bem, onde é que estão as suas fraquezas. Aqui como é que estamos, não temos. Aqui, começando aqui, mesmo através disso, vocês podem fazer uma campanha coletiva para discutir algumas coisas comuns que temos. Quantas organizações têm problema de não conseguirem a legalização? Então, como é que nos podemos juntar, todos que temos com esse problema, para fazer uma advocacia junto das instituições? É? Quantas organizações têm problema de infraestrutura? Se calhar podíamos dividir infraestrutura. Eu já vi sítios que, numa mesma estrutura, eles repartem os custos. E estão lá várias organizações. Sabe, incubadores sociais. Estás a ver? Então, através disso se pode fazer um exercício interessante de ver que estratégias podemos fazer para melhorar isso. Como é que se faz a advocacia? Estamos juntos ou cada um está a fazer a sua advocacia sozinho? Que coisas temos em comum que podemos fazer uma advocacia conjunta? Alguns estão a tentar, eu vejo muito a ATRA, a JPD, Mosaico, às vezes juntos, a tentarem levar alguma coisa conjunta, mas esse exercício tem que ser mais consistente e também envolver mais atores. Tá vendo? Eu vejo o exercício também desse ponto de vista, que pode ajudar nesse sentido. Mas acho que isso no passado existia. Depois da distinção de muitas organizações, começou a haver essa disparidade que cada um trabalha. O problema não se trabalha muito em como definir, por exemplo, quando vocês têm se desenha determinados projetos, opta-se mais para aqueles resultados que não perduram por o tempo, e mais pelos resultados de curto prazo, que quando o projeto termina, tudo acabou. Se optar por alguns resultados, por exemplo, existe aí algumas iniciativas onde determinadas organizações ganharam até escola, quer dizer, criaram até escolas de informática. Okay? Mas essa escola de informática foi dando cursos gratuitos até todos os computadores estragarem. Por que que, uma vez o projeto terminado, não tornar aquilo uma forma de rendimento da organização e a organização se desfazer desse projeto, transformá-lo num empreendimento social, onde as pessoas, os gestores dessa escola de informática, são pessoas designadas pela organização para fazer a gestão, e que o rendimento desse empreendimento não é dividido pelos membros, mas sim para refinanciar, parte dos rendimentos é para refinanciar o próprio projeto e outro para verter-se a favor da organização para ganhar a capacidade financeira. E criar vários outros projetos, são chamados empreendimentos sociais. Por esta via, as organizações podem ganhar sustentabilidade. Um exemplo pequeno é o Sindicato de Educação, que com os fundos dos membros, que foi arrecadando, construiu um grande empreendimento hoteleiro lá na província de Benguela. Sim. O importante é que fique claro como será. Como é que vai ser utilizado este capital que sai da organização? Que não seja para fins pessoais ou para dividir entre os membros, não. Isto tem que ficar claro, mas é aceite que uma organização tenha um empreendimento social que reverta parte dos fundos para apoiar os projetos da organização. Isso é extremamente normal. Mas isto é um bom exemplo, porque eu trabalhei com o sindicato. Na altura nós tínhamos inclusive um projeto de. O sindicato e todas as organizações ligadas à educação. Tínhamos um projeto para fortalecer o sistema financeiro dele, né? Na rede de educação. E eu sei que a estrutura deles também não é muito complexa, nem é muito moderna, tem também muitos buracos. Mas mesmo tendo buraco, conseguem criar o TEL, é um bom exemplo. Se nós melhorar mais, quer dizer, vai trazer resultados maiores. Sim. Mas outro bom exemplo também é a ACA, a Associação dos Consumidores da Água. Também não tem uma estrutura, né, com alguma competência relevante, mas conseguiram criar uma CRES. Colega, se você, quer dizer, investe um bocadinho mais, vai trazer resultados maiores. Exato. Existem alguns bons exemplos que deviam ser capturados. Não, é aquilo que eu estava a dizer, de não termos registros e não ter memórias escritas, documentadas. Porque depois começa a se perguntar, mas fazem o quê? Mas têm dado muita contribuição. Quanta contribuição, por exemplo, uma ACA presta para os moradores aí naquela localidade? Quem tem registrado aquilo? Até tem, mas para efeitos de mostrar ao doador do investimento que ele fez. Mas será que o governo, quando faz o relatório dele, considera aquele investimento? Não sei se considera aquela contribuição. Ok, colega João, tem um minuto para preferir algumas palavras e fecharmos o nosso espaço. Bom, eu já não tenho muito para falar, só quero agradecer e dizer que nós estamos vamos começar agora o exercício de 2016, né? Estamos a preparar o conteúdo para convidar os diferentes painelistas para o exercício e também na Conferência Nacional eu pedi ao Simão, que era para conseguir contactos de organizações, né, para quando começarmos o exercício, após a feitura do primeiro draft, o relatório vai para essas organizações para darem contribuições e assim fica uma coisa mais abrangente, vamos ter mais dados e mais informações, porque o grupo de painelistas é muito restrito. Mas por isso é que normalmente se convida, por exemplo, as organizações têm que ter essa representação, pelo menos, mais ou menos, em algumas partes do país. E isto dá, sim, para ter uma noção mais global do que é que está acontecendo. Uma ADRA, por exemplo, tem Benguela, Malange, uma ADW tem Uambo, tem... Ok? Então isto já dá para mostrar, mas por isso é que essa é uma das exigências para as organizações, que tem que ter também essa representatividade. A rede de pobreza representa vários municípios, então tem o domínio mais ou menos do que é que está a acontecer e quais são as organizações que estão a trabalhar em que, então daí que essa variedade. Portanto, acho que a partir do meado desse mês de maio vamos começar um novo exercício. O João Domingos, a Conferência de Sociedade Civil quando está a acontecer? Aconteceu o ano passado e agora a Conferência Nacional é de dois, né? De dois em dois anos, já não é mais de um ano. Ah, ok. A provincial é que é de um a um ano, mas a nacional é de dois em dois anos. Porque esta apresentação será muito, muito útil traduzir e apresentar na Conferência Nacional. Porque é um desafio, realmente vai desafiar realmente as organizações governamentais que parece que não analisou o seu comportamento em termos daquelas sete indicadores. E quando tem indicadores e o análise assim e a comparação dos anos anteriores, eu acho que é um motivo para as próprias organizações mudar ou de olhar para o seu engajamento de uma maneira um pouco mais analítica, estratégica. Exatamente. Eu acho que sim. Eu penso que podemos utilizar isso na conferência provincial este ano. De certeza que vai haver a conferência provincial. Sei que a PDCH está testada para esse processo. E podemos arranjar alguma forma de, na agenda, ter este assunto para discutir. Mas nem que for aquela metodologia que se usa em vez de uma conferência, tem um dia que é para assuntos mais externos do contexto e tem um dia específico só para analisar a situação das organizações da sociedade civil. Então pode ser um documento de referência para fazer a discussão. Parece que também vale a pena, quando lançamos este debate no nosso site esta semana, nós esperamos utilizar isto realmente para chamar a atenção das organizações que dos resultados disso. Vale a pena arranjar, traduzir isso sim, também. Sim, sim, sim. Para quando lançamos, pode ser em português ou nas duas línguas. Ok. Sem outras questões, vamos dar por encerrar e agradecer a presença dos colegas e do nosso preletor e dizer que na próxima semana teremos mais um debate, que é de hábito, todas as sextas-feiras temos um tema e um preletor de frente do outro. Obrigado a todos e tenham um bom fim de semana.